para viver. Mãe, vem me ajudar. Oh, mãe, vem me ajudar. Mãe, vem me ajudar. Oh, mãe, vem me ajudar. Razão para viver.